E aí, pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje eu vou falar a respeito. O pessoal chama de baixaria no violão, né? Mas que para o violão de seis cordas, geralmente essa baixaria ela é aplicada no violão de sete cordas, né? O pessoal faz acompanhamento aí do samba, no chorinho. Então, o violão de sete cordas é muito aplicado isso daí. Mas no violão de seis cordas, a gente também aplica isso aí com tranquilidade. Tá certo? Então, eu vou aqui passar duas sequências, uma de dó maior e outra de lá menor, como sempre, né? Para a gente fazer um estudo. Eu gostaria só de lembrar que aqui é dicas, né? A gente está dando dicas, estamos dando dicas para depois o iniciante ele desenvolver, né? Porque não teria como passar todo um detalhe aqui, todos os exercícios, seria muita coisa. Mesmo porque essa parte da baixaria ela é feita através de improvisação. Então o seu ouvido que vai dizer para você o que você tem que fazer, tá? A primeira dica ali eu dei uma sequência que foi o dó, o acorde dó, o acorde fá, voltando para o acorde dó, o acorde sol 7, né, sol com sétima, né, menor, e repete aí ao dó, repete ao dó. Então, esses exercícios vão ser feitos através de números, né? Que a gente trabalha aqui no nosso blog. Eu vou deixar o link aí, qualquer dúvida, é só clicar nesse link acima aí que eu estou indicando, que vai para uma parte do nosso blog onde eu falo a respeito de como tocar as notas no braço do violão utilizando os números, tá bom? Então, eu tenho aqui o acorde Dó maior. Né? Vamos aos exercícios. Dó maior. Depois o Fá, o Dó, o Sol 7 e o Dó. Bom, eu dei uma pequena improvisada aqui com os números. Eu toco Dó, né? Depois eu toco o 53, 52, 51. 50, 64, 63, 62. Do 62 eu resolvo no Fá, eu toco Fá. Eu não toco o número sozinho, que é o Fá. Em seguida, depois eu toco 60, 61, 62 e resolvo no Sol com sétima. Em seguida, eu toco 63, o 50, 52 e volto ao Dó. Tá? Eu posso pegar um ritmozinho de samba-canção aqui, um ritmo samba-canção, né? Ah, tá. Outra coisa é que a gente pode começar a entender da baixaria antes de fazer essas improvisações no baixo, que pode ser assim, olha, eu faço o Dó maior. Toco o baixo na quinta corda, quarta corda, quinta, quarta, quinta, quarta, quinta, quarta. Vou para o Fá, sexta, quinta, sexta, quinta, Dó, quinta, Sol 7, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta. Volto no Dó. Entendeu, pessoal? Como fica a sequência, né? Alternando baixo? Então, isso é muito interessante. Já começa aí ter uma ideia da improvisação, tá? Então, aqui eu posso fazer aqui, seguindo essas numerações que eu coloquei aí, fica assim, olha. Deixa eu repetir de novo aqui, que eu não vou regravar isso aqui, eu dei um errado aqui, eu não vou regravar não. Vou seguir aqui de novo, olha. Né? Vamos prestar atenção aqui na sequência, fazer bem devagar. música, só eu toco aqui o dó, né? O dó, e em seguida eu faço o ritmozinho aqui do, né, o ritmo do samba canção, e faço a ligação aqui, né? Dó 53, 52, 51, 50, 64, 63, 62 e Fá. Depois 60, 61, 62 e Sol, o sétimo. 63, 50, 52 e Dó. É, sempre a última nota, na verdade, é o acorde. Quando eu passo aqui do Dó para o Fá, olha, Dó, 53, 52, 51, 50, 64, 63, 62. O próximo Fá já é com acorde, ó, que seria o 61, né? Entendeu, pessoal? Eu peço para vocês não me desculparem, porque hoje eu estou totalmente gripado, mas não ia deixar vocês sem essas dicas aí. Então, o que acontece? O próximo encadeamento aqui vai ser no tom de Lá menor, né? Ré menor, alternando baixo, né? Lá menor. Aí o Lá menor eu alterno a quinta com a quarta, tá? Vou para o Mi 7, sexta com a quinta. Volto Lá menor, quinta com a quarta. O Ré menor eu alterno a quarta com a quinta. É o contrário, né? Volto Lá. Depois tem essa sequência de números aí para fazer a improvisação. Ah, essa dica aí. Então eu tenho aqui o Lá menor, Lá 50, 52, 53 e Ré. E volto ao Lá. Eu tenho 42, 40, 53, 52, 50, 63, 61 e Mi com sétima. E volto no Lá. Né? Aqui eu tenho do Lá menor 42, 40, 53, 52, 50, 63, 61 e Mi. Agora saiu. Então, pessoal, é assim, eu venho falando nas nossas aulas aqui a respeito da gente educar o ouvido, porque isso aqui é nada mais, nada menos do que uma improvisação, né? É apenas uma pequena dica aqui para vocês aí que estão iniciando, desenvolver. Um detalhe interessante é quando você faz um acorde e você vai para um próximo acorde, use essas notas do baixo como para fazer uma ligação, né? Você toca algumas notas antes de chegar no próximo acorde. E aí o que acontece? Tente fazer algo que agrade o seu ouvido. E aí está tudo certo. Tá? Sempre fazendo essa ligação. É muito interessante. E vai se desenvolvendo essa parte de improvisação no violão, aí no caso, né? No nosso caso. Tá? Porque se a gente for escrever todas as improvisações, aí não tem como, teria que escrever um livro inteiro. E aqui são dicas, mas através das dicas a gente vai desenvolvendo. Eu pretendo fazer mais dicas aqui a esse respeito. Mas aqui, para você que está iniciando e quer saber como toca a baixaria, é assim. Pega um acorde, né? Toca um acorde, toca algumas notas do baixo para ligar o próximo acorde, né? Aí para voltar volta o acorde, liga de novo a um próximo acorde através das notas e assim sucessivamente. Nossa, começou a latir um cachorro aqui perto. Espero que não esteja gravando o latido dele. Mas é assim, entendeu, pessoal? Fica tranquilo aí, é só praticar um pouquinho todos os dias, tá? Essa aula hoje está um pouco tenso porque estou muito gripado, mas eu vou colocar aí no blog esse mesmo, ok? Espero que vocês entendam aí. E procure, dê uma ajuda aí pra gente, divulgando o nosso blog aí com seus amigos nas redes sociais, tá? A gente vai ter bastante dicas aqui, além das que nós já temos, né? Só relembrando, caso você ainda não saiba tocar por números, tem um link em cima aí que eu vou deixar, clica nele que ele vai te levar para uma aula a respeito de como encontrar os números no braço do violão, ok, pessoal? Então tá bom, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.